oferecer pra todos os corações apaixonados um brigueiro de luxo. Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me faltar coragem, eu fico te esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala. Será que não cabia nessa mala aí também? O brigueiro mais top do Brasil, Sim Silva. Canta! Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Tem que ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem. Será que não cabia nessa mala aí também? Nessa mala aí também. Repertório novo do brigueiro. Telefone para contatos 71 9962 9402. Um abraço, meu empresário Tião Silva.